certo dia, os anjos cantaram, enchendo o céu com o seu louvor, louvando a Cristo que veio ao mundo, deixando o seu trono entre homens e viveu e se fez carne. Justiça, voltou para.